Nós somos ABC SP Ministério Éfeso, Pregadores da Paz. Senhor, toda honra, glória e adoração. Faz de mim um instrumento neste momento cheio da unção. Pra levar paz aonde a guerra impera, nas quebradas, nas esquinas, nas vielas de favela. Meu Deus, conforta o coração daquela mãe que chora. Traz alívio, refrigério, a sua vida renova. Meu Senhor, traga paz, libertação pros irmãos que estão no cage e os irmãos do papudão. Então, uma nova vida, longe das tretas, das fitas, das cabritagens ciladas, da pedra e da cocaína, que só atrasa os lados, destrói várias famílias. O bang é louco, nervoso, então malandro, se liga. Jesus clamando, te peço pelo povo da favela. Olhe por nós sempre aqui na missão, pelas quebras, pregando a palavra de Deus. E nela creio e confio, clamo aqui vem do morro, em nome de Jesus Cristo. Toda honra, glória e louvor, recebendo dos céus o clamor do morro, que humildemente ecoa sua voz. As dona ora ao meu senhor, a rua se converte em tom de rap, expresso meu louvor. Um dia lá na guerra e a solidão, olhos vermelhos, fumaça e depressão. Nos bolim, nas muvuca, construto, nas madruga. Mas hoje não, fui liberto e sou função, batizado e lavado nas águas, comprado com sangue, eu sou cristão. Meu rei morreu pra me fazer feliz, me deu uma vida eterna, o que eu sempre quis. O morro ora, a favela chora, a voz dos crentes ecoa, ex-bandido dando glória. Toda honra, glória e louvor, recebendo dos céus o clamor do morro, que humildemente ecoa sua voz. O morro protestou, tá ligado? O morro revolucionou através da arma, através do crime, através do ódio. Mas agora chegou a hora de clamar. Agora chegou a hora de agir com sabedoria, não com inteligência. Agir com o joelho no chão e a fé em prática através de oração. Ansiosamente aguardei por este momento. Foram longas caminhadas, mas por Deus é que viemos. E juntos lado a lado vamos perseverar. Voz ativa da perifa, age que consta. Demorou de se constar, abraçar a ideia. Porque aqui na favela, irmão, a coisa séria, várias tragédias, latrocínio, profissão, perigo. Cê tá ligado que o inimigo é aquilo. Amizade oculta, tipo pé de Judas, mas um irmão ré. Que dessa sepultura pedimos igualdade, justiça e liberdade. Que a paz reine por toda a humanidade. Senhor.